É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. E no front deste sábado eu recebo ele, que é superintendente da Infraero aqui no aeroporto de Foz do Iguaçu, na região de Foz do Iguaçu, Eduardo Renato Ludwig. Bom dia! Bom dia, Guilherme. É um prazer estar contigo e com os ouvintes da Transamérica. Satisfação recebê-lo aqui no estúdio da Transamérica nesta manhã. E, inclusive, quando falamos do aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, aeroporto com muita movimentação, estamos prestes a alcançar uma marca histórica no que diz respeito aí à movimentação de embarques e desembarques no aeroporto de Foz? Exatamente. Nós, ao longo dos meses de 2015, temos tido uma movimentação bastante satisfatória, acima do previsto, inclusive. E estamos programando para dezembro ultrapassarmos a marca de 2 milhões de passageiros, somando embarques e desembarques, e que isso nos traz uma satisfação especial. E 2 milhões é muita gente, né? Se a gente comparar aí que algum tempo atrás nós não conseguimos alcançar sequer a marca de 1 milhão de embarques e desembarques, 2 milhões é uma evolução significativa na comparação com anos anteriores? Exatamente. O movimento do aeroporto de Foz do Iguaçu tem crescido ao longo dos últimos 5, 6 anos. Para quem lembra, no início da década, o movimento era bem menor, realmente era próximo de 1 milhão, e rapidamente nós chegamos aí a essa marca de 2 milhões. Ano passado chegamos a 1 milhão 880, e esse ano vamos superar essa marca de 2 milhões. E o que é que contribui diretamente para esse fenômeno? É um aumento da malha aérea, mais pessoas viajando? O que é que é o fator decisivo para que tenhamos essa movimentação maior aqui em Foz? De modo resumido, a questão da popularização do transporte aéreo. Em outros aeroportos isso tem acontecido também, essa grande movimentação, mas especificamente aqui para Foz do Iguaçu nós sabemos que é o turista que tem visitado cada vez mais as nossas maravilhas. Contribuiu muito a questão das cataratas ter sido escolhida como uma das 7 maravilhas da natureza, e os eventos que Foz do Iguaçu tem captado aqui, muitos seminários, muitos congressos técnicos que tem trazido vários turistas, enfim, para a nossa cidade. Como eu costumo dizer, o aeroporto ele não é um polo atrativo de passageiros. Ninguém vem para uma cidade porque tem um aeroporto grande. Vem para a cidade porque tem atrativos. E Foz do Iguaçu tem muitos atrativos. E felizmente o nosso aeroporto tem a capacidade de atender toda essa movimentação. E um aeroporto é aquele lugar que as pessoas querem passar, inclusive, o mínimo de tempo possível, né? Agora, com relação às esperas até que acontecem, eu percebo que o aeroporto aqui de Foz do Iguaçu implantou uma melhoria nas estruturas disponíveis ali ao passageiro e também às pessoas que vão lá buscar, né? Passageiros que estão chegando no aeroporto. Como é que foi esse investimento feito ali? Foi um investimento específico, inclusive, pensando naquele período da Copa do Mundo? O investimento que foi feito nas instalações do aeroporto, que foi a reforma e a ampliação das nossas instalações, foi pensando nesse aumento de movimentação, porque se esperava que Foz do Iguaçu captasse mais eventos e mais turistas, e também pensando na Copa do Mundo. Foi planejado que uma seleção viria para ficar aqui hospedada em Foz do Iguaçu, se esperava que muitos turistas entrassem por Foz do Iguaçu para ir para as outras sedes do evento, e por isso que a obra começou lá em 2012 e terminou em 2013, no final do ano, e isso realmente deu a capacidade para processar esses passageiros. E como tu falou também, os usuários que vêm receber os seus passageiros também têm tido hoje um maior conforto nas nossas instalações. E é realmente uma estrutura bem melhor do que antigamente, até na questão ali dos embarques e desembarques do lado de fora, né, dos ônibus, dos táxis, realmente melhorou bastante a estrutura do aeroporto aqui de Foz do Iguaçu. Agora a gente sabe que essa última reforma que foi feita, ela não é definitiva. Para o futuro, o aeroporto precisa de novas expansões. Isso está sendo analisado já também? Nós já temos um projeto aí da ampliação da nossa capacidade de pista das aeronaves, inclusive é com a parceria aqui de uma entidade local, Fundo Iguaçu. Isso é muito bom porque são pessoas daqui da região pensando no futuro do aeroporto, desenvolvendo esse projeto e desenvolvendo, considerando as características da nossa região. Então isso é bastante importante. Nós vemos isso com bastante esperança porque é um projeto bastante substancial, bastante detalhado e atento à realidade. Então, nós está em fase de análise desses projetos e esperamos que tão logo seja analisado, seja aprovado e o governo federal disponibilize os recursos para que essa obra aconteça. ampliando a capacidade de pista, nós temos condições de ampliar também a capacidade do nosso terminal, que hoje, por conta de ele ser muito próximo da pista, ele tem dificuldades em expandir. Então, nós não conseguimos colocar o famoso finger, que o pessoal tanto pede aqui em Foz do Iguaçu, por conta da nossa estrutura não ser tão alta quanto necessário. Então, primeiro temos que ampliar a nossa pista, depois pensar na ampliação do terminal de passageiros. Finger seria aquela estrutura, aquela espécie de braço que a pessoa vai até o avião sem precisar, por exemplo, subir escada, sem precisar se molhar também em dias de chuva? Exatamente, aquela estrutura o pessoal chama de ponte de embarque, finger, enfim, passarela telescópica, tem vários nomes técnicos. É exatamente essa união entre o terminal de passageiros e a aeronave, que permite que o passageiro tenha maior conforto, não fique sob as intempéries, chuva e sol, e que aqui em Foz do Iguaçu é bastante característico a questão do sol. Só que, infelizmente, por uma questão técnica, apenas técnica, nós não temos como implantar aqui no nosso aeroporto. O nosso aeroporto tem o pé direito muito baixo, como a gente chama, né? Então, porque ele foi construído na década de 70, numa época que nem ponte de embarque existia ainda. Então, é razoável entender isso. E agora a gente não tem como fazer isso se não levantar a altura do nosso aeroporto. É, para poder levantar a altura, precisa fazer uma pista nova, mais longa, mais distante do que ela é hoje, porque por questões de segurança a aeronave não poderia operar nessa pista. Agora, quando falamos até do cumprimento ali da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, há algumas aeronaves que não conseguem pousar hoje aqui em Foz do Iguaçu, aeronaves de grande porte, por exemplo, voos intercontinentais, há alguma dificuldade nesse sentido? É importante explicar isso, Guilherme, porque é um pouco técnico para tentar explicar, mas é assim, qualquer aeronave que opera hoje no cenário comercial pode operar em Foz do Iguaçu, com exceção do Airbus 380, que é uma nova aeronave que nem no Brasil opera ainda. Mas então qualquer outra aeronave pode operar tranquilamente em Foz do Iguaçu. Tanto que já operou a maior aeronave, que é o Boeing 747, inclusive tivemos duas aeronaves ao mesmo tempo em Foz do Iguaçu. A questão é que ele tem algumas restrições. Por exemplo, uma aeronave não consegue decolar de Foz do Iguaçu com destino para a Europa com a nossa pista de hoje. Ele teria que fazer um pouso técnico no meio do caminho para fazer um abastecimento de combustível. Mas isso é normal, em outros aeroportos de capitais isso acontece também, e é mais uma questão de viabilidade econômica, como fazer uma aeronave decolar de Foz do Iguaçu com passageiro e carga suficiente para que viabilize financeiramente essa operação. Tanto é que nós temos aí regularmente, pelo menos uma vez por ano, vem uma aeronave lá da Austrália para cá, tem operado, trazendo turistas. Então essa aeronave opera com menor peso, ela pousa no meio do caminho, porque esses turistas vão fazer um tour, né, ao longo do mundo, e Foz do Iguaçu se inclui disso, e eles conseguem operar tranquilamente. Então, é importante destacar isso. Tecnicamente é possível operar. Financeiramente é que, às vezes, se inviabiliza uma operação desse porte. Estou conversando aqui na Transamérica com o Eduardo Renato Ludwig, ele que é superintendente da Infraero aqui em Foz do Iguaçu, e vem nos falar também a respeito de um seminário que vai acontecer aqui na cidade de Foz, a respeito de segurança no aeroporto. Exatamente. O nosso grande diferencial no transporte aéreo é a rapidez e a segurança. Quando a pessoa escolhe andar de avião, certamente o que ela busca são esses dois produtos. Então, em relação a um deles, que é a segurança, né, o transporte aéreo é o meio mais seguro de se deslocar, a segurança no aeroporto ela não é feita por um decreto divino, ela é feita pelo trabalho de muitas pessoas, que às vezes nem aparecem nesses bastidores. E só que nós trabalhamos dioturnamente, né, todos os dias do ano, buscando isso, a nossa segurança operacional. E uma vez por ano nós nos reunimos para debater esses assuntos. Então agora na quarta e na quinta-feira da semana, dia 11 e 12 de novembro, nós estaremos lá na Praça de Alimentação do aeroporto, um ambiente transformado exatamente para isso, um ciclo de palestras, serão 7 órgãos palestrando, empresas e órgãos públicos, para explicar para nós como que funciona, como é que eles trabalham essa questão da segurança operacional. Então nós convidamos, né, é um seminário técnico, mas convidamos quem quiser participar das 8 ao meio-dia, nos dias 11 e 12, na nossa praça de alimentação do aeroporto. E eu lembro uma vez que houve, inclusive, uma boataria bastante grande aqui na cidade, começaram a dizer que estava pegando fogo no aeroporto e que tinha uma aeronave lá com problemas e que os bombeiros foram para lá. Foi uma simulação que pegou muita gente de surpresa. Desta vez vai ter também alguma atividade desse tipo? Na verdade, o contra-incêndio, que nós chamamos, é uma atividade que faz parte do nosso procedimento de segurança. Na verdade, a gente diz assim, quando não deu certo a segurança, a prevenção, o bombeiro entra em ação. Então nós temos uma guarnição do Corpo de Bombeiros dentro do aeroporto, trabalha 24 horas por dia também. Felizmente, nos últimos anos, nós não temos ocorrência. Embora eles atuam diariamente, fazem teste nos caminhões, eles têm que cumprir alguns requisitos de tempo-resposta. E uma vez por ano nós fazemos aquele simulado, né, que é colocar o fogo numa aeronave fictícia e fazer o salvamento de quem estivesse a bordo. Mas não é esse o caso. Esse treinamento nós já fizemos há uns 2 meses atrás. Dessa vez não vai ter fogo, não vai ter fumaça. Vai ter palestra, né, de pessoas explicando como é que funciona a segurança operacional nas suas empresas. Inclusive, nós temos a participação dos paraguaios do aeroporto do Guarani. Eles vêm aqui nos explicar como que eles trabalham a segurança lá. E também do aeroporto de Puerto Iguaçu. Vamos ter os colegas da Argentina. Então, vai ser um seminário internacional. E eu acho que vai ser bastante proveitoso para toda a região da Tríplice Fronteira. E essa é uma curiosidade que eu tenho, inclusive, porque são poucos os lugares do mundo que a gente observa um cenário como o daqui, com 3 aeroportos internacionais num raio bastante pequeno. Existe uma espécie de diálogo, integração entre os responsáveis pelos 3 aeroportos? É, a começar pelo tráfego aéreo, que ele é controlado aqui pelo Brasil, né? É controlado pela nossa torre de controle aqui do aeroporto de Foz. Ele faz todo o planejamento e a execução das aeronaves que pousam nos 3 aeroportos. E na parte, digamos assim, de terra, do terminal de passageiros e das pistas, nós estamos agora, a partir desse seminário, fazendo algumas interfaces. Inclusive, ao convidar o pessoal de Porto Iguaçu, eles nos pediram, logo na sequência, uma reunião para tratar de esforços combinados para catástrofes de grande repercussão. Então, no dia que esperamos que nunca aconteça um acidente aéreo, envolvendo essa área de Tríplice Fronteira, como que nós podemos, os 3 países, nos integrarmos de forma a utilizarmos os meios, né, de resgate, de salvamento e de atendimento a vítimas, no caso, nos nossos hospitais, que isso é muito importante. Então, a partir desse seminário também nós vamos poder fazer essa integração na questão de atendimento a ocorrências. E eu confesso que eu gosto bastante de aviação, inclusive volta e meia fico olhando para o céu ali naquele horário da meia-noite, né, em que chegam voos ali no aeroporto de Foz do Iguaçu. Aeroporto que atualmente está com quantos voos diários? Cerca de 30? Hoje nós temos 46 movimentos que nós chamamos, né, 23 pousos e 23 decolagens em média por dia. Eu já ouvi falar assim, pessoal, no tempo que eram 8 voos, né? O pessoal falava assim, ah, o voo pro Rio de Janeiro, o voo para São Paulo. Hoje em dia a gente não pode nem dizer isso, porque hoje nós temos mais de 10 cidades ligadas diretamente aqui por Foz do Iguaçu. Então são 23 voos que chegam, 23 voos que partem. E eu lembro desse tempo que realmente era bem complicado a questão do acesso aéreo aqui à cidade de Foz. Agora estamos falando de 2 milhões de passageiros já neste ano de 2015, inclusive para o dia ali em que chegar o passageiro 2 milhões, vocês estão preparando um evento especial no aeroporto? Nós estamos fazendo uma proposta aí, contando com a colaboração de todo o trade turístico aqui de Foz do Iguaçu. Nós vamos tentar identificar esse passageiro 2 milhões. Nós vamos estar durante todo o mês de dezembro atualizando nossas estatísticas e quando esse passageiro chegar no aeroporto de Foz do Iguaçu, a ideia é que ele seja recebido com festa, com celebração e receba aí um pacote de atrativos da nossa cidade para que ele possa usufruir disso e depois nos dar um feedback de como é que foi esses atrativos e possivelmente, tenho certeza disso, vai ser um feedback agradável. Eu acho que Foz do Iguaçu, pelo seu jeito de bem receber os turistas, acho que vai ganhar muito com isso. Então o passageiro 2 milhões está convidado aí no mês de dezembro a essa celebração. E já podemos até passar alguma dica aqui para o ouvinte da Transamérica? Vai ser mais ou menos que dia por aí vocês já estão esperando? Nós esperamos que lá pelo dia 15 de dezembro, pela nossa estatística, entre o dia 15 e o dia 20. É claro que o mês de dezembro ele é um mês que já começam as férias, então se antecipar um pouco o movimento é possível que lá pelo dia 13 ou 14, ou então lá pelo dia 18 ou 19. Mas comprem passagem, quem vem para Foz do Iguaçu, compre passagem. Aproveitem as promoções, né? Aproveite a promoção e provavelmente vai ter a oportunidade de conhecer os principais atrativos da cidade de forma totalmente gratuita. E se não for o visitante 2 milhões, vai aproveitar para conhecer justamente uma cidade fantástica, uma região, né, que é aqui a nossa região trinacional. Eduardo Renato Ludwig, superintendente da Infraero aqui em Foz do Iguaçu, quero agradecer aí imensamente sua presença aqui no Front Transamérica nesta manhã de sábado. Eu que agradeço, o aeroporto está à disposição da nossa comunidade aqui de Foz do Iguaçu e o que precisar estamos lá. Entrevista que estará postada daqui a pouquinho na íntegra no site transamericafoz.com.br.